Que alegria, que privilégio nós temos da parte de Deus estarmos juntos, congregados, para enaltecer o Senhor nosso Deus, cantando louvores, lendo a palavra, invocando o nome de Deus, intercedendo por pessoas, como o reverendo Robson bem nos lembrou e nos convocou para interceder por essas pessoas que sofrem por conta das chuvas, dessas tragédias que ocorrem no mundo e que afetam famílias, que tiram pessoas que as pessoas amam. E isso a gente deve fazer, isso mesmo, orar e interceder para que Deus visite. Antes de compartilhar com você o texto, eu quero me dirigir a você, especialmente você que tem filhos pequenos, ou você que não tem filhos pequenos, mas tem vizinhos, amigos, familiares que têm filhos pequenos. Nós estamos oferecendo um curso todo domingo aqui na IPG2, no Salão Anexo, que começa às 10h30, Como Criar Seu Filho. Como Criar Seu Filho. Nós disponibilizamos, tanto por meio dos nossos canais, do WhatsApp, Facebook e por aí vai, mas também resolvemos produzir um material, porque às vezes você não tem o contato da pessoa, mas você pode apanhar e integrar ela, levar para ela, presenteá-la, convidá-la, para que ela possa, quem sabe, ser desafiada e trazer o filho para participar ou vir mesmo sem o filho para entender isso, esse assunto que é tão importante, tão relevante. Como Criar Seu Filho, um curso gratuito aí para aqueles que quiserem fazer nessa sublime tarefa, mas nessa desafiadora tarefa também de criar filhos. Uma segunda coisa que eu queria falar com você, aí dirigindo aos membros da IPG2, é que nós queremos ser uma igreja para a cidade, uma igreja para a cidade, uma igreja que tem CEP, tem endereço, é verdade, mas uma igreja que seja acolhedora, uma igreja que tenha as portas dessa casa de oração abertas, mas também o coração franqueado aí para receber pessoas com amor fraterno, para que elas possam, juntamente conosco, ouvir a palavra de Deus. Então, eu queria desafiar você a treinar os seus olhos para reconhecer as pessoas que estão entre nós. Na quarta-feira é uma excelente oportunidade, porque aí o nosso público é um pouco mais reduzido, você tem melhor condição de notar as pessoas que Deus tem trazido para participar conosco. Mas treinando os olhos na quarta-feira, você fica mais habilidoso para reconhecer também no domingo, nos nossos cultos, culto às 9 horas, culto às 18 horas e às 19h40. Então nós queremos ser uma igreja para a cidade, uma igreja para essa cidade, que tenha referência na exposição bíblica, mas que também seja referência no seu aspecto fraterno de acolher as pessoas. Indo para a nossa terceira mensagem nessa noite, abra os nossos olhos nessa série temática, já fizemos duas exposições, abra os nossos olhos, a primeira foi quando não houver esperança de vida, está lá no canal do YouTube da igreja, se você quiser assistir, acompanhar essa série, recomendo, quem sabe pode fazer bem a você ou alguém que você conheça. E também a segunda mensagem, abra os nossos olhos quando não soubermos o que fazer. Hoje, a nossa terceira mensagem é abra os nossos olhos quando a nossa derrota parecer inevitável. E eu convido você, então, a ir comigo ao segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo de número 23. Livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 8, ou capítulo 6, versículo 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus, assentado como vocês estão, e você também que está em casa, convido você a participar ativamente conosco, lendo o texto, acompanhando nesse momento de edificação. Diz assim, o rei da Assíria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais, disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiá-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros, como a tua espada e o teu arco, porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e torne ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Senhor Deus, nós estamos diante, mais uma vez, do texto santo. Palavra do Senhor para a minha vida, para a nossa vida nessa noite. E se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós não teremos condição de compreender e de ficarmos maravilhados com a Tua lei. Por isso, nós te pedimos e te rogamos em o nome de Jesus que o Teu Espírito opere em nós e atue em nós, abrindo os nossos olhos para compreendermos, abrindo e iluminando a nossa mente e nos dando a bênção de sermos diligentes em ouvir e acolher e obedecer a Tua palavra. Fale conosco nessa noite em o nome do Senhor Jesus. Amém. Abra os nossos olhos quando a nossa derrota parecer inevitável. Penso que você tem acompanhado aí os noticiários nesses dias de como esses últimos dias têm sido difíceis para os ucranianos. E como que o velho continente, diante de tantas tragédias que ele já passou, especialmente envolvendo guerras, o continente está novamente sob o pavor, sob o medo, especialmente os ucranianos. O movimento feito pela Rússia tem deixado o velho continente em tensão. Manobras realizadas na fronteira por tanques de guerra, soldados armados e outras movimentações têm gerado muito medo. Eu fico pensando como é que têm sido as noites dos ucranianos. Estão diante de uma nação que, embora o seu governo diz que não há intenção, e aquela conversa mole, mas está ali. No outro dia mesmo, vimos fotos tiradas pelos satélites mostrando seis grandes embarcações rumando para aquelas direções e sendo acompanhadas meio que à distância por outros poderes bélicos para ver o que vai dar. E a tensão está instalada. E eu fico pensando que as noites são cumpridas diante de uma potência como a Rússia, né, com um poder bélico maior, mais bem preparado, realmente deixa a Ucrânia bastante amedrontada. Eu fico pensando se você, obviamente, não dessa natureza, se você já passou por situação que sente que a investida do inferno contra a sua vida, aquela investida pesada, o clima, você percebe, você começa a notar que a coisa não está legal. Não sei se você já passou por isso. É uma experiência bastante, que deixa o coração da gente bastante tenso. A gente está sujeito a esse tipo de coisa. Eu não sei se você, em algum momento, por conta da sua miopia espiritual, a minha miopia espiritual, se você ficou impedido de não enxergar com precisão, de olhar assim e falar assim, olha, parece que as coisas vão afunilando, está tudo muito confuso, tudo muito nebuloso, me parece que é o fim, parece que se não houver alguma intervenção, alguma coisa extraordinária, talvez não dê para avançar um pouco mais. Você já teve, já passou por alguma coisa que se assemelha a alguma coisa que você percebe, o que você sentiu, o que você pressentiu, que parecia que você estava cercado por forças inimigas. Há momentos assim na vida que parece que a gente está cercado, a gente se sente como que cercado, sitiado, né, por conta dos inimigos. Seus olhos não conseguiam ou não conseguiram enxergar nada além da força dos inimigos, das trevas que conspiravam contra você, e você, de certo modo, foi experimentando algum tipo de pavor. Você via aquilo que estava ali, que te cercava, e você, amedrontado, começa a pensar, me parece que a guerra ou que a derrota vai, dentro dessa perspectiva humana do que eu vejo, se tornar inevitável, não tem saída para mim. Israel estava passando por alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Israel, várias vezes se sentiu encurralado pelos inimigos, e especialmente pela Síria. E se não fosse a mão de Deus, Israel teria sucumbido, Israel não teria resistido, teria sido destruído. E o discípulo do profeta, ele pensou, quando ele acorda cedo, quando ele levanta cedo, e quando ele olha para aquele cenário na cidade de Dotã, quem sabe vivendo ali numa cidade pacata, sem nenhum rumor, sem nenhuma intervenção de poderes militares durante a estada dele ali com o seu mestre, com o profeta Eliseu, de repente o discípulo pensa, chegou o fim. A derrota agora será inevitável. Nós estamos cercados e nós não temos como vencer os nossos inimigos. Quando a nossa derrota parece inevitável, a gente aprende três coisas aqui nesse texto. Quando a nossa derrota parecer inevitável, a primeira coisa que você precisa lembrar e aprender com essa história, história da redenção, é que Deus nos concede livramento. A primeira coisa, Deus nos concede livramento. Quando tudo parecer nebuloso e parecer que é o fim, lembre-se que Deus concede livramento. A segunda coisa, lembre-se, Deus nos concede proteção. É Deus quem protege, é Deus quem nos cerca por detrás e por diante, e sobre nós ele mantém as suas mãos e coloca as suas mãos. E a terceira coisa, lembre-se, é Deus que nos concede a vitória. Deus concede livramento, Deus concede proteção, e Deus concede a vitória. Nós vamos ver isso nesse texto, considerando três blocos nesta passagem. O primeiro bloco, verso 8 ao verso de número 10, depois do verso 11 até o verso de número 19, e o verso 20 até o 23, destacando e fazendo algumas pontuações aqui nesse texto. Deus concede livramento quando a nossa derrota parecer inevitável. Um pouquinho de história para a gente se situar onde esse profeta estava profetizando e em que momento ele estava profetizando. Você deve se lembrar que ele foi levantado, foi arregimentado durante o ministério do profeta Elias. Ele deixou tudo que estava fazendo, tornou-se verdadeiramente um discípulo obediente, deixou aquilo que ele fazia anteriormente e seguiu os passos do profeta Elias, entendendo que aquele era um chamado irrevogável, não tinha como dizer não, não tinha como deixar de fazer. E então este homem, ele profetiza, ou ele exercita o seu ministério, parte dele, E nesse momento aqui, especialmente, o exercício do seu ministério está mais concentrado no Reino do Norte, aquelas 10 tribos de Israel. Você deve se lembrar que o Reino do Sul tem a composição de duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ele exerce o seu ministério mais voltado para o Reino do Norte, onde a sede do reinado desse governo ficava em Samaria, na cidade de Samaria. E ele está profetizando, me parece que, se você olhar no capítulo 3, e de acordo com como vem a narrativa, ele está profetizando durante o reinado do filho de Acabe, aquele rei mau, né, casado com Jezabel. Lembra deste rei? O cara era terrível, a mulher dele pior do que ele ainda. E aí o descendente dele que está governando durante a vida e o ministério de Eliseu é Jorão. Está lá no capítulo 3. E a partir disso você tem essas narrativas mostrando milagres que aconteceram durante o ministério do profeta Eliseu. Então é nesse período que ele está profetizando, voltado mais para o Reino do Norte e durante o governo de Jorão, filho de Acabe. E este homem, então, dito isto, você vai notar que a guerra tinha sido declarada. Não é a primeira vez que a Síria faz uma investida contra Israel. Não é a primeira vez. Se você ler o capítulo 5, você vai perceber, lembra da história de Naamã, o comandante da Síria? A Síria já tinha feito uma investida, e naquela feita, lá atrás, levou, inclusive, uma moça que se tornou a missionária que apresentou solução para a cura do comandante Naamã, o homem leproso. E agora, essa guerra, novamente, essa trégua, a Síria não dá trégua. E essa guerra, então, é declarada a Israel, especialmente voltado para essas 10 tribos, o Reino do Norte, conforme eu já disse. E essa guerra não é uma possibilidade, não está se ventilando aqui uma possibilidade, ela já é uma realidade. Ele está o tempo todo ali fazendo as suas investidas, as suas manobras militares, e o que está protegendo Israel é que Deus, revelando a todas as coisas para o profeta, Israel tem recebido da parte de Deus livramento. Mas ainda falando sobre o inimigo, você vai perceber que o inimigo é muito poderoso. Ele já alcançou vitória. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 5, versículo 2, diz assim: saíram tropas da Síria. Há sempre menção nesse caráter da força militar que esse povo tinha. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E nesse texto que nós lemos aí, voltando para o capítulo 6, você nota que quando a cidade de Dotã é cercada, você vê esse poder do inimigo. Como ele é bem preparado, como ele tem condição de abater o seu oponente, militarmente falando. Então você nota que o livramento para aquela situação, naquele momento histórico, circunstancial, só poderia vir da mão de Deus. Israel não tinha condição de resistir pela força do seu braço, com as suas capacitações militares. Ainda sobre o inimigo é estrategista. Ele é estrategista. Se você notar no versículo de número 8, diz assim que o rei da Síria, ele chama os seus oficiais e ele disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Ele está estabelecendo estratégia de como vencer, de como cercar, de como encontrar uma oportunidade para vencer o povo de Israel. Então note, meus irmãos, isso tem que ficar bem fixado para a gente entender essa história, a história da redenção, que tem implicações e que apontam para uma história maior que haveria de ser consumada em Cristo, que haveria de vencer o nosso inimigo, que nós, diante dele, nós somos pequenos e fracos, impotentes. Mas aqui a gente já aprende como que a natureza do livramento que Israel recebeu nesses momentos. Não só uma vez, mais de uma vez. O inimigo poderoso, um inimigo estrategista, um inimigo bem armado. O povo de Deus não sabia, efetivamente o povo de Deus não sabia o que fazer, como lidar com essa situação. Porém, Deus sabia. Deus conhecia todo o plano do inimigo, porque Deus conhece todas as coisas. Deus vê todas as coisas que estão sendo arquitetadas para fazer mal ao povo de Deus. Deus vê e Deus tem poder para desbaratar para frustrar os planos do inimigo. Deus é quem vai fazer com que o inimigo fique frustrado. Deus vai fazer com que o inimigo não consiga êxito diante do seu povo, que tantas vezes é pequeno diante dos oponentes e das hostilidades que surgem. Deus sabia o que o rei da Síria dizia. Deus sabia qual era a sua trama. Deus sabia o que ele dizia, mas sabia também o que ele fazia. Deus sabia. E Deus conhece, meus irmãos, assim, por assim dizer, Deus conhece os intentos dos corações dos homens. Deus sabe quais são as intenções do coração dos homens. Deus conhece quais são os passos dos homens e esses passos estão sendo dados por quais motivações. Deus estava atento a tudo aquilo, a todas aquelas situações. E daí o livramento vem, porque Deus revela o que aparentemente está escondido, o que os nossos olhos não veem, o que os nossos ouvidos não conseguem captar, e a gente começa a ficar como que meio desesperado. Deus conhece as coisas e Deus descortina as coisas para os seus profetas. O profeta Eliseu, então, recebe da parte de Deus revelações. Uma vez? Não. Duas vezes? Não. Algumas vezes, dentro desse fluxo da história, desse corredor da história, deste homem que tenta a destruir o povo de Deus, o profeta recebe da parte de Deus revelação. E com isso, Deus vai fornecer conselho ao seu povo para livrá-lo, para livrá-lo da investida do inimigo. Deus fornece conselhos. Porque se você olha para o texto, você vai notar que todas as vezes que havia essas estratégias, essas investidas, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, todas as vezes, como que numa espécie de conselho, de orientação, de instrução, dando direção para Israel, para que Israel não caísse nessa armadilha, nessa emboscada do inimigo. Então, o que a gente vê aqui, que é maravilhoso, é essa forma como esse Deus que sabe, que acompanha o espaço dos homens, as estratégias dos homens, sempre nessa tentativa de melindrar o seu povo, e como que Deus vai descortinando e oferecendo conselhos para o seu povo não entrar por esse corredor e não ser apanhado de surpresa e de modo despreparado. Daí, uma grande lição que a gente precisa aprender nesse contexto do livramento, que vai também trazer sobre nós uma implicação de responsabilidade, é que para não sermos derrotados, se por um lado é Deus é quem dá o livramento, mas para não sermos derrotados é preciso acolher o conselho de Deus. É preciso acolher a direção que Deus está dando para a nossa vida. Tantas vezes surgem armadilhas diante de nós, né, como estratégia do inimigo, e às vezes são armadilhas criadas por nós mesmos e nós ficamos como que desatentos, como que meio que anestesiados, sem vigilância. Se nós queremos, se nós desejamos obter vitória e não sucumbir diante da estratégia do inimigo, nós precisamos acolher a orientação de Deus. Você precisa ouvir o que Deus está dizendo, você precisa entender para que rumo Deus está mandando você ir, de como você deve proceder para você não cair e não ser derrotado. Israel só não foi derrotado porque assim que o homem de Deus recebia da parte de Deus de modo fresco instruções dos céus, ele então repassava para o povo de Deus e o rei de Israel, juntamente com os seus homens, com o seu povo, acolhia a instrução. Você tem acolhido a instrução de Deus? Você é uma pessoa que quer se dar bem, que quer avançar, que quer colocar o pé em outros degraus da vida para conquistar ou fazer conquistas. Mas a questão é, você dá ouvidos ao que Deus está falando com você? Você escuta em alto e bom som, e quando escuta, você acolhe no coração e obedece o que Deus está falando, ou você, depois de escutar, resolve fazer do seu próprio jeito? Porque só há um jeito de experimentar o livramento de Deus, é sendo responsável também com o que você acolhe. Se Deus está mandando você ir para a direita e você escolhe ir para a esquerda, então você está em franca desobediência e Deus não tem compromisso com a sua desobediência. Você pode naufragar, você pode sofrer uma investida do inimigo e apanhar com isso e sofrer com isso. e fazer com que a sua família inteira sofra com isso. Mas o certo é que quando você escuta, quando você acolhe, quando você obedece, Deus provê livramento. Deus provê livramento para o seu povo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, nesse texto, quando a nossa derrota parecer inevitável, lembre-se, Deus nos concede livramento. Deus está atento. Deus está vendo tudo. E Deus tem o poder para intervir e agir na história de maneira sobrenatural. Em segundo lugar, Deus concede proteção. Você vai notar, a partir do versículo 11 até o versículo 19, que é Deus quem protege, porque Deus tanto dá o livramento, mas também nos protege para trazer segurança para o nosso coração. Foram vários os livramentos. Se você notar o versículo 10, o finalzinho, diz assim, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Foram várias vezes. Não dá conta de quantas vezes, mas foram algumas vezes o povo de Deus recebeu o livramento. E por que isso aconteceu? Porque Deus revelava o plano do inimigo e o povo, assim que recebia a instrução, o povo acolhia a instrução, a orientação e obedecia a Deus. Só que com isso, o rei da Síria, ele tinha um bom plano. Ele era estrategista, ele não é a primeira vez, ele não é um sujeito inexperiente, os seus homens são tarimbados, são preparados. Você lembra da história de Naamã, esse homem tem os melhores para guerrear e para vencer os inimigos. E os seus planos que são bons dentro dessa estratégia humana de planejamento, ele fica frustrado diante disso, pelo o que tem acontecido, da falta de obtenção de êxito. E diante disso, o rei fica preocupado. Ele começa a pensar, deve ter um dedo duro aqui no meio dos meus soldados. Tem um dedo duro aqui, tem um X9, tem um delator aqui, não é possível. Uma vez, duas vezes, três vezes, e não conseguimos. Só que essa figura que ele começa a pensar e começa a arguir os seus soldados, ela não existe. Não tem no meio do seu povo, do seu soldado, do seu exército, um dedo duro, uma pessoa que estivesse delatando, que tivesse feito uma parceria, um espião. Não tem um espião no meio do povo. E aí, há um soldado que me parece que ele tem um pouco de conhecimento de quem é Eliseu. Talvez ele estivesse naquela comitiva de Naamã, quando Naamã foi até Eliseu, não sei, o texto não dá conta. Mas o certo é que ele tem conhecimento. Ele fala, não, meu senhor. Não tem ninguém no nosso meio que está fazendo isso. O que acontece é que tem um profeta, um sujeito chamado Eliseu, e ele é que tem recebido as coisas. Quando o senhor pensa, quando o senhor planeja, quando o senhor fala, essas coisas chegam até ele de um modo inesperado, de um modo sobrenatural, e ele então avisa, dá conta ao rei de Israel que essas coisas estão sendo tramadas. É isso que está acontecendo. E o rei, então, mais do que rapidamente, ele então planeja como eliminar o profeta. Onde está esse cara? Né, a tentativa é investir contra Samaria, onde está o rei, né, com os seus soldados. Não obtém êxito, porque cada vez que ele elabora uma investida, a coisa se frustra. Vai de água abaixo. E aonde está esse homem? Né, onde está esse homem? Está em Dotã. Dotã ficava cerca de 18 a 20 quilômetros da cidade de Samaria. E ele, então, mais do que rapidamente, sem perder tempo, ele prepara os seus homens e manda como que imediatamente, naquela mesma noite, para que os seus homens cerquem a cidade e possa, assim, prender o profeta, tirá-lo do caminho, tirar aquele que tem sido um empecilho. Mas parece que é uma tolice, né? Porque se o cara está sabendo que ele tem investido, ou tem tentado vencer os inimigos, como é que não passou pela cabeça dele? Será que essa informação também da minha tentativa, do meu poder, da minha tropa que vai agora no encalço dele, ele não para pensar que o homem de Deus também vai ser avisado disso. Mas, enfim, ele faz o que ele pode fazer e ele, então, manda a sua tropa, o seu exército, para cercar a cidade. E a cidade é cercada. E aí, eu fico imaginando, né? Vamos pensar no que nós falamos das imagens que nós vemos, né, dos telejornais. A gente vê ali na fronteira da Ucrânia, né, aqueles tanques de guerra, aquelas coisas que amedrontam, né, e gente que não tem nada a ver com essa questão política, questão econômica, das sanções, das retaliações, e as pessoas ficam ali apavoradas, né? E de repente, a cidade de Dotã, que talvez vivesse na sua calmaria, cidade pacata, onde as famílias desenvolviam seus trabalhos braçais, na lavoura, no campo, de repente, a noite daquela cidade muda todo o cenário. Escuta-se o barulho de uma tropa de cavalos que se aproximam da cidade. E, de repente, o discípulo do profeta acorda cedo e sai, e quando ele sai, ele depara-se com um cenário de guerra amedrontador. Amedrontador. E quando a gente depara com alguma coisa que aparentemente é maior do que nós, que é mais forte do que nós, a gente treme nas brases, dá um calafrio, as coisas estremecem dentro da gente, a gente fala assim, agora a coisa complicou mesmo, já estava ruim, agora então piorou de vez. Ele está fazendo isso. E o que que brota dessa visão que ele tem, desse cenário que ele tem, que amedronta, que apavora? Brota uma pergunta que me parece que é uma pergunta de todos nós quando deparamos com determinados tipos de dramas. Uma é esse de exclamar, ai meu Senhor, mas aí brota a pergunta, que faremos? Você depara com aquilo que é maior do que você, mais forte do que você, e você pensa, o que que eu vou fazer agora? Às vezes é uma crise no casamento, estava indo tudo muito bem, de repente a situação colapsou, uma briga, uma desavença, e você foi dormir mal, e você parece que não vê como solucionar, porque você não quer se humilhar para reparar, para pedir perdão, para reconhecer, e nessas horas, em situações diversas e tantas outras que surgem, você fala assim, o que faremos agora? O que, que eu vou fazer? Eu não dou conta, então você tem essa conspiração que te cerca, que te amedronta, que te encurrala, que te espreita. O que que eu vou fazer agora? Estou perdido, não tenho forças, não tenho como resistir ao oponente, é maior do que eu, mais forte do que eu, mais numeroso do que eu. E ele vem e fala para o profeta, conta o profeta. E o que a gente vai perceber aqui, irmãos, é muito maravilhoso, é deleitoso para o coração, é que o homem de Deus responde, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você olha dentro de uma perspectiva, discípulo, materialista. Você olha a realidade de acordo com aquilo que você vê e consegue apalpar, mas a realidade é muito mais do que você consegue ver e apalpar. Existe um reino espiritual. E nesse reino espiritual e material, há alguém que governa, alguém que tem o controle efetivo de todas as coisas. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas o que eu percebo nesse texto é que na caminhada, nós precisamos de pessoas maduras na fé para nos ajudar na hora de insegurança. Está compreendendo o que eu estou falando? Porque às vezes a gente treme, as pernas ficam bambas, há uma insegurança, incertezas vêm. Você olha o cenário político, o cenário econômico, o cenário pandêmico, uma série de coisas, a junção de tudo isso que parece um coquetel, e você fica com medo. E nessa hora é hora de andar, de ombrear com gente madura, com gente que anda com Deus, com gente que conhece a Deus, gente que vai nos encorajar, gente que vai nos fortalecer pelo conhecimento que elas têm de Deus e com a palavra de Deus. Crentes maduros são instrumentos na vida de outros que já são crentes, mas que ainda não alcançaram a maturidade cristã no mesmo quilate do outro. Se você, às vezes, titubeia, e você anda com crente que não é maduro o suficiente, talvez você fique mais amedrontado, porque vai ser uma somatória de medos. Você tem que se aproximar de mulheres piedosas. Você, mulher, que talvez enfrenta lutas no seu casamento, que não sabe como lidar, que não sabe como tratar com esse marido turrão, difícil, pecador, filho de Adão. Você tem que colar em mulheres que são experientes, para que elas possam te aconselhar, para que elas possam te instruir, para que elas possam encorajar o seu coração, que tantas vezes, além do medo, pensa até mesmo em separação. Porque a situação fica difícil. Mas você que é jovem também, casado e que enfrenta suas dificuldades, cola em homens, necessariamente não no diz respeito à maturidade, não diz respeito necessariamente à idade, mas de gente que você nota piedade, gente que você nota compromisso com as verdades de Deus. E esse homem é discípulo, e Eliseu é instrumento para ele. Em primeiro lugar, para encorajá-lo. Crentes maduros precisam encorajar os crentes imaturos. Não tenha medo. Não tenha medo. Esse tempo no qual nós estamos, pelo qual nós estamos passando, é tempo de crente maduro, de gente que recebeu a palavra de Deus, gente que tem se alimentado da palavra de Deus, encorajar crentes que estão amedrontados e inseguros. A segunda coisa que a gente vê, além do encorajamento, é que crente maduro, ele ajuda também transmitindo segurança aos seus irmãos. Ele transmite segurança, ele fala, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Injeção de ânimo, injeção de segurança. Não sucumba, meu discípulo. Você está vendo uma fração do que o inimigo pode fazer e como o inimigo age. Mas são os que estão conosco, são mais numerosos, são mais poderosos, são mais habilidosos. Porque a natureza do que estão conosco é de cima. Eles vêm de Deus e eles vêm à terra para lutar as nossas guerras, nossas batalhas, que nós não damos conta. Crente maduro encoraja os seus irmãos. Crente maduro injeta segurança por meio do que ele sabe de Deus no coração dos seus irmãos. Mas também para orar pelos seus irmãos. Orar pelos seus irmãos. Eliseu não fica só na fala. Eliseu pede a Deus para que o seu irmão possa experimentar um milagre. Para que os olhos do seu irmão possam ver o que ele não está conseguindo ver. E Eliseu orou e disse assim, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja, para que constate o que eu estou falando. Ou você que já tem uma caminhada a mais, alguns quilômetros a mais do que os outros, você tem uma excelente oportunidade no tempo que nós estamos vivendo de encorajar seus irmãos. Você tem uma excelente oportunidade, a partir do que você já recebeu de Deus, de transmitir segurança para os seus irmãos, de acordo com a palavra de Deus. Você tem uma excelente oportunidade para orar pelos seus irmãos que estão amedrontados, que não conseguem ver nada, que estão míopes. Porque a crise como que cegou o entendimento. Ele ora. E a oração dele é muito interessante. Porque para um ele ora para abrir os olhos, para o outro ele ora para que experimente cegueira. Para aquele que precisa ver o extraordinário, abra os olhos, Senhor. Para aqueles que não podem nos ver nesse momento, porque senão vai ser trágico, feche os olhos, segue-os. E depois ele ora de novo para Deus abrir os olhos de novo dos inimigos. Nós precisamos, irmãos, instruir as pessoas contra a confiança, encorajar as pessoas e sermos encorajados pelas pessoas, e orar pelas pessoas. Olha o que diz o Salmo, Salmo 27, versículo 3, diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, se não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. O salmista, escrevendo o Salmo 3, ele fala assim, Senhor, como tem crescido os meus inimigos, são muitos os meus inimigos. Mas, de repente, ele fala assim, eu deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustém. Quem é que deita num campo de batalha, que os inimigos estão do outro lado e consegue dormir em paz? É alguém que confia em Deus. Minha vida é do Senhor, minha história é do Senhor, meus dias são do Senhor. Então não é um exército com tropas, com cavalos, com armas que vão me vencer. A sua vida é de Deus, seus dias são do Senhor. É o Senhor quem te cerca por detrás e por diante. É o Senhor quem te dá o livramento. É o Senhor quem te protege, meu irmão. Mas eu caminho aqui para a gente finalizar, destacando a terceira verdade. A primeira é quando a nossa derrota parecer inevitável, lembre-se, Deus concede livramento. Segunda, Deus concede proteção. É Deus quem protege. E terceiro, É Deus que concede a vitória. É Deus que concede a vitória. O discípulo, para o discípulo, tudo parecia perdido. A derrota era mesmo, dentro da perspectiva dele, materialista, inevitável. Não havia solução humana. O profeta não é um homem, não é um soldado. Ele não é o Lanterna Verde. Ele é um homem crente. Aliás, me permita fazer uma digressão aqui sobre essa questão da oração. Entenda uma coisa de uma vez por todas. A arma mais poderosa do crente é a oração. Você ganha a batalha tantas vezes é no joelho. É no joelho. Não é na força do seu braço, não é na sua competência intelectual, não é com os cursos que você fez, não é com a pós-graduação que você teve, a segunda graduação que você fez, ou isso, aquilo outro, não. Há muitas batalhas que se travam, que você se sente vulnerável, que você ganha e sai exitoso, é quando você ora. Ah, irmãos, quando nós redescobrirmos e descobrirmos o caminho da oração, da súplica, da dependência de Deus, o cenário da Igreja Evangélica Brasileira certamente será outro. Será outro. É a arma do crente, é a oração. Aprenda isso. Mas o profeta aqui, ele agora conduzindo este homem, levando este homem, estes homens, melhor dizendo, e os leva para a cidade de Samaria. E eu não vou me ater a tudo quanto eu fiz aqui, anotei aqui para falar com você por conta da hora, mas o certo é que estes homens são levados, introduzidos na cidade de Samaria diante do rei. E eu penso que o rei, quando depara-se com aquilo no primeiro momento, como assim ele trouxe os inimigos para o meu território? A gente está fazendo um esforço para ficar blindados, protegidos. De repente, Eliseu está mandando abrir os portões, a segurança da cidade está sendo aberta para introduzir os inimigos. E é isso mesmo. É isso mesmo. E o plano aqui é um plano melhor. É um negócio assim estranho, porque via de regra, quando a gente depara com o inimigo, se a gente tem a chance, a nossa intenção e desejo é eliminá-lo, dizimá-lo, tirá-lo do nosso caminho. E aqui acontece o inesperado. Acontece o inesperado. O rei pergunta se deve feri-lo, se deve eliminá-los, e ele diz não. Nada disso. Nada de execução. Ao invés disso, o profeta orienta, fala assim, alimente os inimigos, deem a eles o que comer e o que beber. Sabe o que a gente vê aqui, irmãos? Lembra do conceito que a gente às vezes fala? Do conceito de história, da redenção? Do modo como Deus está agindo na história, livrando o seu povo, salvando o seu povo, que acaba sendo como que um vislumbre, lançando luz no acontecimento maior e ensinos mais elevados, mais amplos. Aqui o que o profeta está dizendo é um eco daquilo que Cristo haveria de ensinar no sermão da bem-aventurança depois, de como tratar os inimigos. É um eco do profeta, que é um tipo de Cristo na história, que sabe das coisas, que instrui, mas que também ensina como lidar com essas questões embaraçosas de inimigos. É um eco daquilo que Cristo haveria de ensinar depois no seu sermão. O que é que Cristo ensina? Lá no sermão Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45, Cristo diz assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E o apóstolo Paulo, indo nessa mesma direção na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, ele diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Se essa postura fosse aplicada nos relacionamentos, e aí não estou pensando em inimigos dentro dessa natureza do poder bélico, da hostilidade, mas dentro das relações interpessoais que tantas vezes olhamos para o outro e pensamos que o outro já se tornou inimigo numa relação conjugal, por exemplo, que a gente começa a pensar em jogar a toalha e desistir. Se você aplicasse isso, se você notasse e acolhesse o que está sendo ensinado, muitas tragédias relacionais seriam evitadas. Nada de espada. Agora não é hora de espada, não. Agora não é hora de guerra, não. Agora é hora de bandeira branca. É hora de paz. É hora de reconciliação. É hora de perdão. É hora de olhar para o outro com outro olhar, um olhar de misericórdia. Não é tempo de fuzilar. Não é tempo de dizimar. Não é tempo de matar. É tempo de dar vida. É tempo de alimentar. É tempo de dar o que beber para eles. Aos inimigos, Deus feriu de cegueira por um momento circunstancial. Aos seus, Deus abriu os olhos. Veja o que está acontecendo. Não é o fim. Dentro da sua perspectiva, a derrota é inevitável, mas não vai ser derrotado. Ao invés de derrota, vitória. Vão sair vitoriosos. Vão subir no pódio, porque sou eu que pelejo por vós. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Sou eu que guerreio as suas guerras. Suas lutas são as minhas lutas. Suas batalhas são as minhas batalhas. E eu estou no comando. Eu quem dirijo todas as coisas. Aos inimigos, Deus fere de cegueira. E graciosamente, tantas vezes, Deus abre os olhos para que eles possam enxergar a salvação. A Paulo, que era um perseguidor, inimigo da igreja, consequentemente inimigo de Cristo, Cristo feriu de cegueira, e Cristo também o curou, Cristo também deu olhos para que ele pudesse ver aquilo que ele não podia conquistar com as suas obras, com o seu legalismo, com a sua religião. Cristo deu para ele, abrindo seus olhos para que ele pudesse compreender, render-se diante de Cristo, para que não fosse derrotado por si mesmo, pelo mundo e pelo diabo, para que fosse um homem vitorioso. Cristo abre olhos, ao momento que ele fecha olhos de inimigos, e depois abre os olhos para que eles sejam reconciliados consigo mesmo. Deus poupou o rei Jorão. Esse homem não é um bom rei, ele não tem mérito, ele não tem virtudes. Ele é um rei ruim. Mas Deus o poupou, não por conta do mérito. Deus o poupou por conta da aliança que ele tinha feito com o seu povo. Deus o poupou por conta da sua graça. Deus o poupou por conta da sua misericórdia. Tudo o que aconteceu, aconteceu por conta da graça de Deus. Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com o povo. Tem a ver com o amor de Deus. Você é poupado. Você é protegido. Você sai vitorioso por conta de Cristo. Porque Deus te ama em Cristo. Porque Deus te vê em Cristo. E porque ele te ama em Cristo, te vê em Cristo, ele te concede a bênção de sair vitorioso nos momentos mais inesperados, mais sombrios, que você pensa, agora parece que eu vou sucumbir, a minha derrota será inevitável. Deus atua na sua história para te tornar vitorioso em Cristo Jesus. Deus te ama. Deus te quer bem. Deus vela por sua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé. Essa é a terceira mensagem da nossa série. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Eu quero convidar o reverendo Luciano para orar conosco, impetrar a bênção e logo a seguir nos despedir. Despedir não, porque nós temos um comunicado. Vou convidar o Robson para dar esse comunicado sobre o Adorai. Sobre Adorai e logo seguir você será conduzido pela graça de Deus para a sua casa. Debaixo da mão de Deus, do cuidado do Senhor nosso Deus. Vamos orar, reverendo? Irmãos, Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Deus, por mais uma vez sermos instruídos pela palavra do Senhor, Deus. Deus, quão maravilhoso é, ó Pai, essa oportunidade que nós temos. Quão maravilhoso é o Senhor levantar servos, ó Pai, do Senhor, como o Senhor levantou mais uma vez o reverendo Fábio, Pai, para ser instrumentalizado. E ao lermos o texto, ó Pai, e depois ouvirmos a explicação do texto, vermos quão aplicável ele é para as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque todos nós que estamos aqui passamos por situações complicadas, onde olhamos, ó Pai, e na nossa mente, o nosso coração é tomado pela sensação de que a derrota é inevitável. Ó Deus, e nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos. Assim como o Senhor, ó Deus, abriu os olhos do teu povo, do rei, ó Deus, por meio do profeta Eliseu, para que eles compreendessem que sim, a derrota era evitável e seria evitada, ó Deus, porque o Senhor dá livramento, ó Deus, o Senhor é quem livra, ó Pai, o povo do Senhor, é quem dá a vitória. Ó Deus, quando olhamos para o texto e entendemos isso, nós compreendemos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, que continua nos dando vitória, continua nos livrando, continua, ó Deus, providenciando os meios, ó Pai, para que a nossa situação seja mudada. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Se hoje há alguém aqui que no seu casamento olha e vê a derrota como inevitável, que creia no Senhor, ó Pai, que os olhos sejam abertos, os olhos da fé para crerem, se dobrarem diante do Senhor e clamar, ó Deus, e verem a vitória do Senhor. Se há alguém aqui, ó Deus, que vê talvez a sua situação financeira, ó Pai, a vida em derrocada e acha que não tem mais solução, que dobre os joelhos e creia, ó Deus, porque o Senhor pode mudar a situação da sua vida. Ó Deus, mas poderíamos elencar diversas situações, mas acima de tudo, ó Pai, se há alguém aqui que se vê pecador demais, que acha que sua vida não tem mais solução, que é mau e não tem jeito, ó Pai, que olhe para Cristo, que os olhos sejam abertos para olhar para o nosso Redentor, para o nosso Salvador, que deu a vida por nós e, de fato, para nós era inevitável a derrota. Mas em Cristo temos a vitória, somos salvos, somos redimidos com o Senhor e nossa vida é transformada. Onde havia morte, ó Deus, passa a haver vida, vida eterna, vida abundante. Que enxerguemos isso e entendamos que em Cristo somos mais que vencedores. Sê com teu povo, ó Pai, anima o teu povo, faça o teu povo enxergar em o nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a companhia do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, com a igreja do Senhor, com a IPG2, hoje e sempre. Amém e amém.